Ei, Potência, o repertório novo tá na área, viu? Vai passando o som aí pra mim enquanto eu vou organizando os negócios aqui. Você decide a minha boca. Poxa, que brincadeira é essa? Sacada, esse moleque tá... Quem foi que colocou esse moleque pra cantar, hein? Bora dar uma molesta. Deixa de brincadeira que isso aqui é repertório novo do gato mais fuleira do Brasil. Passando em popopô. Eita porra. Isso aqui é bom do gato preto. Agora meu parceiro faz o mix. Joelho grave, Adson CDs, ANCDs. Gato preto hoje te bota no cafofo sem parar. Gato preto hoje te bota no cafofo sem parar. Eu vou botar pra te machucar. Chama a xerequinha, vai descendo, desenvolve o gato preto. O GW te bota no cafofo sem parar. Vou botar pra te machucar. Chama a xerequinha, vai dar bem, desenvolve o correio pra você tapar. Vou botar pra te machucar. Joga a xerequinha, fora vem, desenvolve o correio, tá pra você tapar. Vou botar pra te machucar. Joga a xerequinha, fora vem, desenvolve o correio, tá pra você tapar. Vou botar pra te machucar. Joga a xerequinha, fora vem, desenvolve o correio, tá pra você tapar. Eita, moresta! Agora meu parceiro Fraube, Bulgarito, tamo junto e misturado. Meu parceiro Rodrigo, RL Multimarcas. Detona CDs, conquista CDs. Tem que respeitar, papai. Meu parceiro Felipe Multimarcas. Tiaguinho CD, Jefinho CD. Gato preto hoje te bota no cafofo sem parar. Gato preto hoje te bota no cafofo sem parar. Eu vou botar pra te machucar. Chama a xerequinha, vai descendo, desenvolve. Eita, moleque, morei a língua aqui, ó. O GW te bota no cafofo sem parar. Eu vou botar pra te machucar. Joga a xerequinha, fora bem, desenvolve o correio pra você tapar. Eu vou botar pra te machucar. Joga a xerequinha, fora bem, desenvolve o correio pra você tapar. Eu vou botar pra te machucar. Joga a xerequinha, fora bem, desenvolve o correio pra você tapar. Vou botar pra te machucar. Joga a xerequinha, bora vir, desenvolve. Eu vou reventar pra você capar. André Cedeiros, sensação. O Moral de Lindo e Coana. Sensação Produções, Estúdio R gravando tudo. Ai, 9337-7077 e 9885-5655. Bruno Pancada, Jorjão Guimarães. Ai, que delícia.